Na tarde desta quinta-feira, a PRF apreendeu uma grande quantidade de maconha em um caminhão-tanque com placas paraguaias. O motorista, um senhor de 70 anos, foi preso em flagrante. Ele portava uma grande quantia em dinheiro nacional e em moeda estrangeira, guarani. Os PRFs abordaram o caminhão, que, segundo o condutor, deveria estar vazio. O inspetor Bonachi, chefe da PRF em Foz do Iguaçu, conversou com nossa equipe durante o processo de retirada da droga, que contou com o apoio da equipe do Corpo de Bombeiros de Foz do Iguaçu. Bombeiros do destacamento de Foz do Iguaçu, fazendo uso do equipamento desencarcerador, abrem mais um compartimento, dessa vez próximo à cabine do caminhão. E para despistar os policiais, a primeira parte deste compartimento tem gordura animal, um cheiro de sebo insuportável. No segundo compartimento, vamos conferir a informação aqui. Tem drogas aqui também, né, Marcos? Parece que sim. Certo. E agora? Terminar de abrir para ter acesso para outra galeria. Bota e esse equipamento de proteção individual. Tente imaginar o calor que estão passando esses bombeiros. Eles pediram para que a gente se afaste para poder fazer o corte. O sol está próximo a 40 graus aqui. A máquina faz um barulho ensurdecedor. E há cerca de uma hora, o Corpo de Bombeiros trabalha, se revezando. A equipe, que é composta por 4 homens, está confirmado. Aproximadamente 4 toneladas de droga, 4 toneladas de maconha estão aqui. Inspetor-chefe da Polícia Rodoviária Federal de Foz do Iguaçu está acompanhando todo o trabalho, orgulhoso do resultado do serviço feito pelos seus homens. São pelo menos 8 compartimentos deste caminhão-tanque. Bonachi, primeira grande apreensão do ano, né? Assim, né? Abrindo com chave de ouro aí a safra da maconha aí no Paraguai. Policiais experientes, aquele jeito. Ninguém suspeitaria de um vovozinho de 70 anos, meu irmão. É difícil, né? Você ir só pela cara da pessoa. E não está escrito que é bandido, que está traficando droga, nem nada, né? Então depende muito da expertise do policial, né? Da fiscalização. E foi exatamente a expertise que levou a essa apreensão. Como é que se deu essa abordagem para a gente começar essa história já da metade para frente? É, eu peguei informações com os policiais que esse caminhão teria desviado da balança. Fizeram retornar e verificaram que o peso dela estava superior ao que se estivesse vazio, né? A princípio era para estar vazio. O motorista disse que não estava transportando nada. Nada. Aí foi verificado que tinha um sobrepeso no veículo. Diante disso, o pessoal resolveu aprofundar a fiscalização. E foi encontrada essa grande quantidade de maconha. Mas o negócio aqui está muito bem montado. Parafusos novos no caminhão velho, pintura nova. É, isso tudo chama a atenção do policial, né? São indícios que alguma coisa... Não, ou o cara é muito caprichoso ou alguma coisa está escondendo. Dessa vez o capricho foi da polícia. Sim. Graças a Deus logramos êxito aí nessa grande apreensão. Hein? A gente está computando, mas pelos valores ali, diferença de peso, pode passar de 2 toneladas a apreensão aqui tranquilamente. Os indivíduos queriam aproveitar o grande fluxo de veículo, a grande movimentação, passar despercebido. Confere? Confere. Além do intenso calor também aqui, que é muito... que dificulta também bastante o trabalho do policial, né, na 24 horas. Policial equipado do jeito, eu falava agora há pouco ali dos bombeiros, um equipamento ali que pesa cerca de 20 quilos, uma capa extremamente pesada, quente, mas quem escolheu essa vida tem que arcar com as consequências, né, Monarch? Com certeza, faz parte do preparo do policial e as ferramentas de trabalho, né? O cidadão preso diz que não sabia. Em um portunhol sofrível, ele tentou contar uma história à nossa equipe. Como é seu nome? Ovedulio. O que aconteceu, senhor, com seu coche, seu caminhão? Não sei. O senhor não sabe o que está transportando? Não sei. Esse que eu estou falando para o outro também. Eu não sabia esse que está aí dentro, né? Ninguém vai transportar se alguém sabe, né, que tem aí dentro. É. O senhor não sabia que tinha marihuana dentro? Não sabia. Onde o senhor pegou seu caminhão? Esse peguei acá em Foz do Iguaçu, Posto Gaparini. O senhor não atravessou a ponte da amizade com ele? Não atravessei. Aonde que o senhor ia com essa carga? Essa carga? Não sei. Onde o senhor tinha que entregar o caminhão, digamos assim, então? O caminhão eu tinha que entregar aqui no... Como que é? Cascavel. Cascavel. Uhum. Aonde o senhor deixaria esse caminhão? Aí é no posto, aquele posto grande. Da onde? Hernandarias. Hernandarias. E como que o senhor foi convidado para levar esse caminhão? Quem trouxe o senhor? Como que o senhor ficou sabendo que precisavam de alguém para dirigir um caminhão? O motorista falou para mim, você não quer ir trabalhar para pegar o caminhão, falou para mim. Quem é o motorista? O motorista que trabalha também aquele outro lado, né? Ah, ele conversou com o senhor lá no Paraguai mesmo, em Arandária. Isso mesmo. O senhor não sabia que estava transportando maconha? Não sei. Quanto o senhor ganharia para fazer esse transporte? Ele não falou nada do preço, né? Não falou nada para mim. E esse dinheiro que a PRF encontrou com o senhor? Esse é para combustível, para óleo. Eu tenho que entregar também para outro 2.000, né? Quanto nós temos em dinheiro aqui, policial? R$3.400 e 12 milhões em guaranis, que não resulta, eu falo em milhões, mas também não sei fazer a cotação do dia, que não seria muito valor em guarani. Mas o valor maior é em reais, aproximadamente R$3.500. A droga ainda não foi pesada, pois na Polícia Federal há que se fazer o processo de limpeza. Muitos dos fardos estavam envoltos em óleo vegetal e restos animais. A limpeza deverá ser feita durante a manhã desta sexta-feira e o processo de pesagem e contabilidade deverá ser anunciado até o fim desta manhã. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.